A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com que alegria nesse dia nós vamos salmodiar ao Senhor, bendizer o seu nome, glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda gratidão. Que o Senhor nos encha de cânticos espirituais, de hinos e de louvores no nosso coração, e que nos quebrantemos diante dele e o adoremos. Que o Senhor faça isso em todo o dia. Uma coisa que muito me impressionou nesse dia, já até agora, é que os irmãos não sabem o que nós vamos ministrar. Mas eu recebi três mensagens, uma do irmão José de Amorim, uma da irmã Lili e outra do irmão Everson, também com a concordância da irmã Liene, e todos citaram salmos. E nós vamos dar continuidade ao nosso compartilhar sobre os salmos. Hoje, compartilhando sobre o Salmo de número 51, é um salmo de contrição, quebrantamento, confissão de pecado e confiança em Deus. É isso que nós temos relatado nas mensagens que recebemos, no cântico que recebemos, e nós vamos dar continuidade a isso, meditando na palavra, esquecendo as coisas que ficam para trás e prosseguindo para aquelas que estão diante de nós, confiando plenamente no Senhor. O Salmo de número 51, como disse, é um salmo de Davi após o profeta Natã tê-lo confrontado com seus dois maiores pecados. Ele cometeu, foi o principal articulador do homicídio de Betseba, e ele adulterou com Betseba. Então, ele cometeu um assassinato, não pelas suas próprias mãos, mas pela sua ordem, e um adultério. Natã foi até ele, o confrontou. E depois dessa experiência, de confrontação, Davi se quebranta diante do Senhor, vai até a presença do Senhor e diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas, portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos no teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Há ensinamentos preciosos aqui, onde o texto ensina que o verdadeiro louvor, a verdadeira oferta que agrada a Deus é um coração puro que é renovado, um espírito inabalável, porque Deus não se regozija com ofertas exteriores, a menos que elas sejam fruto de um coração sincero. Faço algumas ponderações, algumas notas de rodapé da Bíblia King James atualizada, BKJA. Esse salmo é a oração humilde e sincera de um pecador, consciente dos seus pecados, profundamente arrependido e disposto a confiar plenamente na graça de Deus para mudar de vida. Davi nos revela, por meio do seu próprio exemplo de vida, a maneira correta de reagirmos à correção e disciplina que vem da parte do Senhor contra um indivíduo ou mesmo sobre toda uma nação. Na tradição da Igreja, esta oração pertence aos chamados sete salmos penitenciais. Observe a profusão dos semissinônimos de amor e salvação atribuídos à ação divina: piedade, misericórdia, clemência, apagar, lavar, purificar. E se você comparar isso com Lucas 18, você vai ver Jesus repetindo essas verdades. Quanto à tríade do mal contrária à vontade de Deus: transgressões, iniquidade e pecado. Davi não tenta camuflar o seu pecado, esconder, tampouco reduzir os seus erros hediondos. Também não atribui suas faltas a causas inevitáveis, às ciladas da vida, a outras pessoas ou a outras influências, más influências. Ele não transfere a sua responsabilidade. Estabelece o correto contraste, o contraste entre o tu do Senhor e o eu, para revelar o Deus santo e justo, que observa atento o ser humano pecador. Essas conclusões levam Davi a pedir por misericórdia e não por justiça, baseando sua oração no amor perdoador e purificador do Senhor. Fazer o mal é, acima de tudo, uma afronta à santidade e ao amor a Deus. Davi evidencia profunda tristeza por ter pecado contra Deus, um sentimento de sincera frustração e arrependimento por ter ferido o coração do pai, não um simples desgosto e vergonha por causas das inevitáveis consequências do pecado. Não é isso, é um sentimento de quebrantamento. Nós humanos somos naturalmente movidos por sentimentos pecaminosos enquanto não nascemos de novo, que são vontades contrárias à santidade de Deus por causa da nossa natureza caída. Aqui eu digo a você, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ore comigo agora, dizendo isso: Senhor, eu sei que tu és o meu Criador, mas eu sou um pecador. Perdoa sinceramente os meus pecados, purifica todo o meu ser. E eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, e a partir de agora, tendo me arrependido, confesso que sou um seguidor de Jesus e vou andar segundo seus propósitos e vou demonstrar os frutos para o Senhor do meu arrependimento e vou andar nos teus caminhos para que eu possa experimentar dos salmos de louvor. Aleluia. Então, quando nós não somos salvos ainda, nós somos escravos de uma natureza caída, ou seja, uma natureza sem Deus, inclinada para o pecado, uma tendência inata, conhecida teologicamente como pecado original. Agora você vai poder entender mais um pouquinho sobre o pecado original, e que só pode ser controlado mediante a plenitude do Espírito de Deus na vida daquele que experimenta o novo nascimento. Se você orou comigo agora, ou se você orar aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, você vai experimentar um novo nascimento e vai ser uma nova vida. E vai procurar alguém que possa ajudá-lo, e nós estamos à disposição para isso. E vai se preparar e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou fazer a sua pública profissão de fé, dependendo da comunidade que você escolher. E você vai confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E vai assumir uma nova vida. Na verdade, nem será preciso fazer força. O Espírito Santo vai levá-lo a uma nova vida. Você só terá que obedecer, crer e observar os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. É claro que você não perderá o seu livre-arbítrio, e se você confessar, aceitar Jesus e continuar na mesma prática, então isso de nada valerá. Mas se você desejar uma mudança completa de vida, você pode experimentar hoje o novo nascimento. O essopo que a Bíblia relata aqui era um pequeno arbusto usado na tradicional cerimônia de purificação com os seus ramos. Se espargia pelo altar de Deus o sangue do sacrifício. Então, pegava-se o ramo, colocava-se no sangue e se espargia esse sangue como um sacrifício. E também se colocava na água. E essa água abençoada como símbolo dos elementos purificadores, sangue e água, todos se referindo a pessoa de Jesus. É só ver você lembrar do sangue dele vertido na cruz, e quando lhe colocaram uma lança, a água saiu do seu ser, porque ele é a água da vida. Ele é aquele que pode saciar totalmente a nossa sede. Ele é aquele que é a fonte inesgotável de água para nos saciar. Davi conclui que seu maior desejo na vida é reconquistar a santidade por meio da purificação que vem do Senhor. Só assim ele alcançará a verdadeira alegria, e isso não depende de melhor educação, ou situação social, ou situação econômica, mas, sobretudo, de um novo coração. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 a 23, vai falar sobre isso. Só depois de passar por um processo de purificação interior, mediante o perdão e o conserto de Deus, é que estamos habilitados a voltar a testemunhar de forma efetiva e agradável ao Senhor. Os rituais externos que até hoje temos, não aqueles de antigamente, mas nos cultos, nós temos os nossos a nossa cerimônia cultica, o nosso culto de louvor, com hinos, com orações, com pregação. Os rituais externos não são capazes de produzir o perdão divino. Deus aguarda é um verdadeiro e íntimo arrependimento para com o seu espírito, para que o espírito venha socorrer e perdoar o penitente pela obra de salvação, pela obra redentora de Cristo Jesus. Você pode ver isso também no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no verso 13. Esse versículo pode ser transliterado do original hebraico desta forma: Hatzilene, Midamim, Elohim, Elohe, Teshuat, Teranen, Yoshani, Tzikateshah. Que Deus nos inspire, irmãos. Mas no caso de Davi, eu falei até agora sobre, dei ênfase sobre o novo nascimento. Mas no caso de Davi não era exatamente o novo nascimento, porque Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Aqui nós estamos falando já para os salvos. Então agora eu me dirijo aos salvos, porque o contexto do Salmo 51 não é para o novo nascimento, exatamente, embora possa atingir também esses queridos. Mas aqui estamos falando de alguém que já andava na presença de Deus desde a sua meninice, como pastor de ovelhas, conhecia o Deus vivo. Tinha vencido Golias, tinha sido ungido rei de Israel, e antes de ser de assumir a posição de rei de Israel, enfrentou batalhas, e Deus foi com ele em todas as batalhas, e ele venceu poderosamente, assim como venceu o grande homem de guerra, o gigante chamado assim, o gigante Golias. Davi era um homem de oração. Davi era um homem de cânticos espirituais. Davi era um homem dos salmos. Davi era um homem que conhecia profundamente a Deus. É chamado de o homem segundo o coração de Deus, para você verificar a intimidade que Deus tinha com Davi e que Davi tinha para com o Senhor. Mas também foi perseguido por Saul, ao ponto de Saul querer a sua morte, mas Deus o livrou de todas essas ciladas e lhe deu a vitória. Mas num determinado momento, ele incorreu nesses dois pecados que eu mencionei, de adultério e de assassinato, e o seu coração ficou completamente esmagado, porque ele sentiu que se afastou da presença de Deus, e a menos que ele se arrependesse, ele não poderia voltar a ter a comunhão com Deus. E se não tivesse comunhão com Deus, ele sabia que não teria mais felicidade, ele não teria nem mais vida, porque longe de Deus, que é a fonte da vida, Deus é a vida, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Deus, ele não teria vida, ou seja, ele seria um homem fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Eu concluo com essas palavras do meu livro devocional de meditação nos Salmos. Este é o salmo da mudança de vida. Nele verificamos a confissão de um homem que, após ter sido confrontado por um profeta de Deus, rasga o seu coração, confessa as suas faltas e clama por misericórdia. A conversão genuína passa primeiramente, a conversão verdadeira passa primeiramente pelo reconhecimento e pela confissão de pecado, para aqueles que estão aceitando Jesus hoje, aqui no Brasil e fora do Brasil. Você vai orar comigo essa oração que fiz agora mesmo, você vai colocá-la de novo e você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se assim o desejar. Você não é obrigado, mas eu quero dizer a você que só Deus é vida. Sem a presença de Deus, você é um homem fisicamente, uma mulher, fisicamente vivo, mas espiritualmente morto ou morta. Davi já era convertido. Ele clama a Deus e recorre à benignidade e à misericórdia de Deus, a fim de que sejam apagadas as suas transgressões, que foram terríveis, foram horrendas. Suplica para que a sua iniquidade, o seu pecado, a sua transgressão sejam completamente purificados. A única coisa que nós podemos retirar, é claro que Deus não desejava isso para Davi de modo alguma. Ele poderia providenciar o propósito dele, até com Betseba, desde que seu esposo fosse, ele era um guerreiro, ele era do exército, poderia até morrer pelo Senhor em batalha, mas não pela trama de Davi. E Davi poderia, então, até vir a desposar a viúva, mas ele cometeu esses dois pecados. É claro que Deus não desejava isso, mas uma coisa que me chama a atenção é que o homem, segundo o coração de Deus, cometeu assassinato e adultério. Isso nos ajuda a não olhar para trás, como todos os irmãos que me mandaram mensagem hoje no WhatsApp. Não é hora de olhar para trás, sejam quais forem os seus pecados. Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, se nós confessarmos sinceramente o nosso pecado e dissermos ao Senhor: Senhor, tu és a vida, e sem a tua vida eu não posso viver. Me perdoa dos mais profundos equívocos que cometi na minha vida. Pecados, isso não é responsabilidade de ninguém, da conjuntura ou de outra pessoa. Fui eu quem errei. E quando você fala isso, quando você clama ao Senhor dessa maneira, suplica para que a sua iniquidade, o seu pecado, a sua transgressão sejam completamente purificados. Esse reconhecimento do salmista Davi, que chegou ao ponto de declarar o seu pecado como algo que era fruto da natureza separada de Deus, como se ele não conhecesse a Deus. Mas, na verdade, ele conhecia. Isso está presente em toda a humanidade que não se converteu, mas ele já era convertido. Mesmo assim, clamou. Nesse momento, clamou por purificação, na certeza de que ficaria limpo e pleno de júbilo de novo e alegria de novo no seu coração e nos seus lábios. Ah, meu irmão, minha irmã, se você fizer isso hoje e você já é convertido, o júbilo e o louvor e a alegria voltarão para o seu coração e para os seus lábios. Não é que o apagar aqui vai fazer com que você não sofra as consequências desse erro. Deus muitas vezes vai nos disciplinar através da consequência dos nossos pecados. E essa disciplina será boa, porque essa boa disciplina nos fará lembrar de não cometer nunca mais os mesmos erros. Mas você pode olhar para frente e não olhar para trás, porque você vai dizer: Deus me perdoou, o louvor está no meu coração, e eu que fui o responsável pelos meus erros, aceito as consequências desse erro, Senhor, e os enfrentarei em teu nome. E ainda darei glórias e agradecerei ao Senhor pela disciplina, porque ela me fará sempre lembrar de que eu não devo voltar por esse caminho. O verdadeiro arrependimento, irmãos, vai além de uma confissão só da nossa boca, pois o salmista pediu é transformação. Se você se arrepende de fato, se você está arrependido de fato, e está, por isso está ouvindo esse sermão, então se arrependa no seu coração, confesse com seus lábios, peça perdão pelos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrepende, confessa o seu pecado, o Senhor vai perdoar o seu pecado, te purificar de toda injustiça e te fazer andar de novo pelo caminho da alegria, da vitória, da eternidade e da felicidade, da vida abundante hoje. E imagina só o que você vai viver eternamente. É inimaginável. Por isso se arrependa, mas não olhe, não fique olhando para trás. Não fique também depois se penalizando, se culpabilizando. Confessou, pediu perdão, creu que Deus te perdoou. Agora olhe para frente. Não adianta ficar olhando para trás, senão você vira uma estátua de sal, uma pessoa insípida, uma pessoa sem sabor. Olhe para frente. Se isso que aconteceu, te deixa profundamente quebrantado, que bom. Que bom. Porque quando isso acontece conosco, nos deixa mesmo profundamente quebrantados. Mas a certeza que temos é que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E ele está pronto a perdoar. Isso só acabará no dia da sua volta que está chegando. Por isso, não deixe para amanhã, hoje mesmo. Você que já é convertido e fez como Davi, cometeu pecados horríveis, então não cometa mais. Se arrependa, confesse e comece uma trilha nova. Ele deseja um coração puro, um espírito inabalável. Davi clamou por isso. E na verdade, quem deseja mais conceder isso é Deus. Deus é quem deseja dar a você um coração puro e vai dar a partir de hoje um coração puro. Eu estou profetizando e ministrando com fé. Hoje o Senhor está liberando coração puro para irmãos que estavam escravizados pelo pecado e se penalizando e se culpabilizando e se sacrificando, quando Jesus já fez o sacrifício único e suficiente para a remissão dos nossos pecados. Agora não adianta ficar se penalizando, culpabilizando. Agora adianta sim olhar para trás e dizer: eu aprendi com essa lição e agora vou caminhar diferentemente e preciso de apoio, preciso de alguém que me ajude a andar no caminho do Senhor. Nós estamos inteiramente à sua disposição e há outras pessoas que certamente poderão te ajudar, você poderá encontrar, para que o verdadeiro arrependimento aconteça, vá além da confissão, passe pela transformação e o Senhor possa então ouvir o seu clamor e ministrar ao seu coração um coração puro, um espírito inabalável, que deseja permanecer na presença do Senhor, que deseja ser cheio do Espírito Santo. Davi desejava isso. Senhor, me dá um coração puro, um espírito inabalável. Desejo permanecer na tua presença, cheio do teu espírito. Ele desejava se tornar um evangelista, um propagador da palavra de novo e ensinar a outros pecadores. Ele desejava ter uma vida de glorificação e louvor a Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Se você, em nome de Jesus, estivesse arrependendo, sinceramente, ele hoje está liberando para você um coração puro, um espírito inabalável, que deseja permanecer na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, e vai se tornar uma pessoa que ensina a outras pessoas. E você vai ser uma pessoa que deseja ter uma vida glorificada pelo Senhor, uma vida de louvor ao Senhor. Na verdade, a confissão e o arrependimento levaram Davi à convicção de que o louvor agradável a Deus é um coração quebrantado e uma vida rendida no seu altar. Eu digo isso para nós todos hoje. Na verdade, a confissão e o arrependimento devem nos levar à convicção de que o louvor agradável ao Senhor é um coração quebrantado e uma vida rendida no seu altar. Que Deus te abençoe. Se você não era convertido, hoje está acontecendo a sua salvação. E eu peço até que você entre em contato mesmo conosco, via WhatsApp, via blog. E diga: olha, eu aceitei a Jesus. Não é para nós ganharmos nada, pedirmos nada. Esse é um trabalho interdenominacional. Perdão. Não estamos pensando em nada disso. Nós só queremos nos alegrar com você. E quem sabe você dizer, você que é de outro país, está ouvindo isso agora, você diga: olha, como que eu faço? E aí nós vamos recomendar uma dezena de igrejas que são idôneas, que nós temos a convicção, e não de uma só denominação, não. E a sua, pastor? Nem da minha. Não estou pensando nisso. Estou pensando em você. Estou pensando em agradar o coração do meu Pai. Então entre em contato conosco. Se você não era convertido e está tomando uma decisão por Jesus hoje. E se você era convertido e naufragou no lamaçal do pecado, confesse o seu pecado. Deixe isso tudo para trás, volte para casa, que o Pai está com os braços abertos, esperando para limpar toda a sujeira, todo o pecado do teu ser, te purificar todo, te colocar numa festa de alegria, você vai experimentar uma vida plena e nova em Jesus. Eu vou repetir, eu não vou lhe falar sobre denominação alguma, eu só vou falar sobre o Mestre, Jesus de Nazaré. Mas se você precisar de apoio, então eu quero recomendar uma, duas dezenas de igrejas que nós sabemos que não estão aí para tosquiar as ovelhas, para arrancar dinheiro, para buscar poder, nada disso. Nós poderemos recomendar igrejas que são sinceras, que têm os seus erros, porque somos humanos, mas que buscam a presença de Deus. Eu vou orar com vocês e ministrar a bênção. Senhor, que em nome de Jesus, os que não eram convertidos se convertam ao Senhor Jesus nesse dia, à luz do Salmo 51. E aos convertidos, onde esse salmo se aplica mais diretamente, abandonem a tristeza pelo pecado. Abandonem o lamaçal do pecado primeiro, a tristeza pelo pecado, o processo de auto-sacrificialismo, dizendo: olha, agora eu não quero mais nada, eu não quero mais nada com Deus, eu não quero mais nada porque não é Deus que falhou, não foi a igreja que falhou, fui eu que falhei. E a pessoa está se penalizando. Sinceramente, Senhor, em nome de Jesus, que hoje ela seja liberta desse cativeiro da penalização própria e ela encontre em Jesus a remissão do seu pecado, a purificação com o sangue e com a água que vieram de Jesus. Passa o teu essopo, Senhor, e faz a expiação pelo pecado desses irmãos e irmãs já convertidos e que desanimaram no andar da carruagem, no caminho da vida cristã, e que eles voltem vigorosos para a fé, mas tendo como aprendizado a lembrança, olhando para a sua história de uma maneira diferente. Olhando para trás de uma maneira diferente, não culpabilizadora, mas uma maneira de ensinamento. Aprendi essa lição e não volto a cair nesses erros, assim como Davi nunca mais caiu nesses erros. Opera isso na vida de cada irmão e irmã, no Brasil e fora do Brasil. Nas 14 nações para as quais o Senhor tem nos dado até agora. E que todos eles, todos, todos, os não convertidos se convertam, os convertidos se santifiquem, todos sejam cheios do teu Espírito através do arrependimento, da confissão de pecado, do fruto do arrependimento, da mudança de vida. Para uma vida de salmos de louvor. Salmos de louvor. Cantamos para o Senhor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos. Salmos de louvor, pois cada dia que passa, Ele nos dá mais amor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a motivação do Espírito Santo. Faça-se hoje uma espécie de Yom Kippur, o dia do perdão. E muitos se convertam, Senhor. E muitos se arrependam que já são convertidos e voltem para uma vida plena contigo. Hoje. E eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou convicto de que o Senhor está operando milagres agora. E se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato conosco O endereço do blog é bloglogos7.blogspot.com. Bloglogos7.blogspot.com. Meus queridos irmãos e irmãs que têm enviado mensagens, eu agradeço por todas elas. Vocês têm orado. E eu agradeço pelas orações, tem participado com as mensagens que mandam, tem participado ouvindo as ministrações. E agora eu quero até pedir para você, mande pelo seu WhatsApp o endereço do blog para mais uma pessoa que aceitar. Primeiro pergunte a ela se ela aceita. Para que não seja nada imposto. Mas fale com ela, olha, você quer o endereço de um blog onde você vai encontrar já uma centena de mensagens sobre liderança, sobre Gênesis, sobre Levítico, sobre Salmos, sobre Jeremias, sobre Mateus e sobre Apocalipse, que tem sido ministrado de modo tão brilhante, assim como Jeremias. Mande o endereço para essa pessoa, para que nós possamos alcançar mais vidas. Eu estou devendo essa informação para vocês, me perdoem. A gente se envolve com as pregações e esquece de. Às vezes de dar o dado. Nós tínhamos até o início de agosto cerca de 700 pessoas. E nós tínhamos como objetivo, até o final de agosto, ultrapassar 800 ouvintes. Mas o Senhor foi tão gracioso para conosco. Que nos fez ultrapassar a casa dos 700 e a casa dos 800. Nós tínhamos 600, queríamos chegar a 700 e oramos por isso. Mas o Senhor não só nos fez passar de 700, como nos fez passar de 800. Hoje somos 830, 840 mais ou menos, ouvintes permanentes. Das mensagens através do WhatsApp, do blog, e agora a nossa meta é chegarmos a 900, quem sabe a 1.000 ouvintes permanentes. Também outra coisa que eu fiquei de dizer é que nós continuamos sendo ouvidos em 14 nações, e na próxima, amanhã, eu já informo para você as nações que nós estamos sendo ouvidos, com exceção daquelas que nós não vamos mencionar, porque são países onde há missionários, em que o evangelho não é benquisto, e para a preservação da vida deles é melhor que nós não os exponhamos. Tá bem? Que Deus abençoe, um grande dia e fique na paz do Senhor, na alegria da remissão dos pecados. Salmodie durante toda essa tarde e noite e madrugada, salmos de louvor. Aliás, a canção que eu cantava, acho que é do Vencedores por Cristo, eu acho. Não me lembro bem, mas alguém dessa geração aí, né? Acho que é do Vencedores por Cristo, sim. E que Deus abençoe muito vocês na madrugada e amanhã, se o Senhor nos permitir, nos falamos novamente. Shalom.